Graça e paz, irmãos e irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É com grande gratidão ao Senhor, muita gratidão mesmo, que nós vamos compartilhar hoje 2 Coríntios, capítulo 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, é o penúltimo capítulo, e permitindo o Senhor, nós o encerraremos nessa semana. E aí, darei um dia, 2 dias para você se mastigar, né? Essas duas cartas de Coríntios, enquanto nós confirmamos a próxima ministração, o próximo livro a ser ministrado, tá bem? Então, louvemos ao Senhor por mais um capítulo da Bíblia que nós vamos ler juntos. Antes disso, a devocional de abertura diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Existe cura para a ansiedade. A ansiedade é a doença mais democrática da nossa geração. Atinge ricos, pobres, homens, mulheres, religiosos e agnósticos. A ansiedade é inútil e prejudicial. Você não resolve os possíveis problemas do amanhã ficando ansioso hoje. A ansiedade é um sinal de incredulidade, pois aqueles que confiam na providência de Deus descansam no seu cuidado bondoso. Lance agora mesmo toda a sua ansiedade aos pés do Senhor. Em vez de ser estrangulado pela ansiedade, coloque diante de Deus sua adoração, súplica e ações de graça. Então a paz de Deus, como sentinela divina, guardará sua mente e seu coração. Eles nos abençoaram, nós também os abençoamos. Abençoamos a todos os irmãos, a todas as irmãs. Só quero fazer um parêntese aqui, quando se fala da ansiedade e a necessidade de se fazer uma separação, uma diferenciação. Porque mesmo quando nós falamos que a ansiedade é um sinal de incredulidade, é verdade isso sob um aspecto, o aspecto espiritual, sem dúvida nenhuma. Porque nós não precisamos ficar ansiosos com o dia de amanhã, já que o Senhor providencia para nós todos os dias o pão nosso. Esse é o aspecto espiritual. Mas há um aspecto que você precisa ter muita atenção e não ler ou ouvir uma palavra como essa sem a devida orientação. Há questões que estão ligadas a um campo da medicina. Estão ligadas ao campo da depressão, estão ligadas ao campo mesmo psiquiátrico. E precisam ser acompanhados por esses profissionais. Precisa ser acompanhado por um profissional. Também há outras questões, como questões psicológicas, que precisam ser acompanhadas por profissionais dessa área, psicólogos. E não há nada de incredulidade nisso. Nada, nenhuma. Pelo contrário, muitas vezes uma pessoa que sofre de ansiedade sofre a fraqueza que Paulo vai comentar nesse capítulo, a fraqueza do não saber sobre o hoje, sobre o amanhã, sobre o ontem, sobre tudo, e ainda assim mantém, aliás, eu diria que mantém mais fortemente a confiança no Senhor, porque a pessoa fica completamente desorientada diante de algumas situações e por isso os profissionais da área precisam acompanhar. Quando é só uma questão espiritual, só não, né? Quando é uma questão espiritual, eu estou na íntegra com o texto. Não precisamos ficar incrédulos. Quando é uma questão medicamentosa e de orientação profissional, de um psiquiatra, de um psicólogo, mais os psiquiatras, né, que tratam com medicamentos, isso precisa ser avaliado. Então, não quero que você ouça isso. E se você tinha um problema, acaba ficando com dois. Como assim, pastor? Às vezes, quando um texto bíblico é lido e não é devidamente orientado, a pessoa tem um problema. Qual é o problema dela? Nesse caso, ansiedade, ou depressão, ou bipolaridade, ou outras questões. Ela tem esse problema. Quando ela ouve que isso é necessariamente ligado à incredulidade, ela fica com o segundo problema. Porque além de bipolar, depressivo, ansioso, agora se sente culpado. Não sou crente, não sou cristão suficientemente forte para lidar com essas questões, sou um incrédulo, então eu não presto para nada. Isso pode levar a uma depressão mais profunda, sentimento de culpa. Então, eu recomendo, quando é uma questão espiritual, vamos vencer espiritualmente. Quando é uma questão material, material, da matéria, do corpo, uma questão bioquímica, então isso precisa de acompanhamento bioquímico. De acompanhamento profissional, tá bem? Assim como eu mencionei dos psicólogos, que também são uma bênção. Quando é um psicólogo cristão, é uma bênção na nossa vida. Glória a Deus! Façamos então a leitura de 2 Coríntios, capítulo 12, o penúltimo capítulo de 2 Coríntios. O texto vai tratar sobre o espinho na carne e a glória do Senhor, vai tratar sobre o amor missionário de Paulo, as suas credenciais e Deus como juiz e salvador. Diz assim o texto: considerando, pois, ser necessário que vos exponha minhas glórias, embora não me seja vantajoso orgulhar-me, passarei as visões e as revelações do Senhor. Não é palavra dele, era do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não entendo exatamente. Deus o sabe. Olha a humildade do apóstolo diante de questões que eram transcendentes. Se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei dizer. Mas houve um homem que foi arrebatado ao terceiro céu. Mas sei que esse homem, se isso ocorreu no corpo ou fora do corpo, não sei, mas certamente Deus o sabe. Então, a primeira paradinha, Paulo usa de um recurso linguístico, em seu texto original grego, para narrar sua extraordinária experiência pessoal de arrebatamento. Estática ou êxtase, preservando o quanto possível a humildade e a confidência diante de um privilégio de vivenciar tal fenômeno, no qual viu e ouviu manifestações inefáveis do Senhor. A maneira de Paulo se colocar um homem em Cristo, quando ele diz um homem em Cristo, indica que ele não se considerava merecedor de tamanha graça, nem ao menos compreendia se tal evento se deu como uma visão magnífica e extasiante, ou se seu corpo físico foi trasladado para um plano celestial. Contudo, recebeu o fato de boa vontade como prova de seu chamado apostólico. Paulo não induziu ou conquistou sua experiência pessoal com Cristo, por isso não se sentia no direito de dar ocasião a qualquer autoglorificação. Paulo não está falando isso, irmãos, irmãs, para se glorificar. Esse evento extraordinário aconteceu há 14 anos desse momento em que ele escreveu, o que indica que Paulo estava em Tarso, logo antes de sua primeira viagem missionária. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é concedido ao homem comentar. Nesse homem me orgulharei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas próprias fraquezas. Ele está falando de ter tido um arrebatamento, mas em seguida volta para a tônica da carta. Eu e as minhas fraquezas, as minhas próprias fraquezas. Não vou me orgulhar do que aconteceu. Foi Deus quem propiciou isso, porque quanto a mim, sou fraco. Paulo tem certeza de sua experiência arrebatadora, irmãos. Diferentemente dos falsos apóstolos daquela época, que apenas teorizavam sobre visões e revelações divinas. Ainda que os rabinos israelenses acreditassem em sete céus, está na teologia judaica. Paulo aqui se refere ao terceiro céu, como um lugar chamado paraíso. É bom só você lembrar que sete céus se refere também à perfeição, o terceiro também se refere a um estado de glória. Número 3 e número 7 são simbólicos no pensamento judaico. Ele foi ao terceiro céu como um lugar chamado paraíso, o céu mais elevado, situado muito além do céu imediato formado pela atmosfera terrestre e fora do espaço exterior, com todos os seus astros e galáxias, chegando onde Deus tem seu trono. Por isso declara-se que Jesus Cristo, ressurreto e glorificado, passou pelos céus e agora, tendo sido elevado além de todos os céus, está exaltado acima do terceiro céu, onde as almas dos cristãos que já deixaram seus corpos materiais descansam na presença do Senhor. Aí leia Hebreus 4, 14, 7, 26, Filipenses 1, de 20 a 23. A grandeza e as maravilhas presenciadas por Paulo ampliaram extraordinariamente sua fé e poder espiritual. Entretanto, para que se mantivesse consciente de sua humanidade limitada e se preservasse humilde, ele tem esse cuidado. Uma aflição permanente e dolorosa lhe foi imposta e ele relata isso. Sua glória deveria estar sempre e somente no Deus de toda a graça. Aleluia. Ele se gloria, sim, nas suas próprias fraquezas. Versículo 6. Ainda que eu decidisse gloriar-me, não seria de fato insensato, porquanto estaria narrando verdades. Contudo, evito falar sobre isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que seja capaz de observar em minha vida ou de mim poder ouvir. A experiência foi tão maravilhosa que ele não relata. Não é para relatar. Não é para relatar em detalhes. Até porque alguém poderia começar a pensar que ele estava querendo se autoglorificar. E talvez, narrando isso, alguém fosse querer verificar a sua própria, o seu próprio dia a dia para ver se esse homem que teve essa experiência, era tão excepcional assim. Não era excepcional. Era cheio de fraquezas, lutas e dores, mas Deus o agraciou. Versículo 7. E para impedir que eu me tornasse arrogante Por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Por 3 vezes roguei ao Senhor que o removesse de mim. Irmãos, ninguém sabe qual é esse espinho na carne. Paulo teve muitos sofrimentos físicos, padeceu de malária, uma doença prejudicou sua visão, fortes enxaquecas, sem falar de todas as lutas espirituais, psicológicas de um servo de Deus, da estatura de Paulo e aquilo que ele enfrentou. Ninguém sabe, mas o fato é que ele pediu a Deus que por 3 vezes que tirasse esse espinho na carne, e o Senhor não tirou, para que ele não se ensoberbecesse. Por 3 vezes roguei ao Senhor que o removesse de mim. Entretanto, ele me declarou: a minha graça te basta ou te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Porquanto, quando estou enfraquecido, aí é que sou forte. Então, irmãos, assim como Jesus no Getsêmani, Paulo insistiu com Deus para que o livrasse daquele tormento, aquele espinho na carne. Entretanto, o Senhor preferiu cobrir o sofrimento do apóstolo com graça e poder. É assim que muitas vezes Deus nos abençoa, em meio a lutas e com espinhos na carne, que podem ser diferentes para cada um de nós. Aliás, são diferentes. Paulo aprendeu, irmãos, irmãs, uma coisa que nós precisamos aprender: fazer as pazes com o sofrimento. Isso é muito difícil para nós, né? Monges na Idade Média tiveram uma experiência tremenda com isso. Fazer as pazes com o sofrimento. Na Igreja Primitiva também, quando eram martirizados. Ele aceitou sua condição e se apropriou da glória e do poder espiritual que Deus lhe oferecia. Olha, se é com espinho na carne ou sem espinho na carne, eu vou manter minha comunhão com Deus. Substituiu sua fraqueza humana pelo poder de Cristo. Arrogância natural pela humanidade que deriva de uma fé inabalável. Olha, comigo não acontece nada, não tem nada, nunca teve nada no passado, não tem no presente, não terá no futuro, eu sou inabalável, quase um super-homem. Mas Paulo não, ele se reconciliou, manteve sua comunhão com Deus, para ficar mais fácil, apesar desse espinho na carne, que deriva de uma fé inabalável em Deus. Paulo chegou ao estágio, irmãos e irmãs, de sentir-se feliz nas experiências angustiantes. Aprenda isso, a ser feliz em meio à angústia, sem ser masoquista. Não tem nada a ver com masoquismo. Mas ser feliz, ser grato, ser regozijante em meio às lutas, por meio da certeza, por meio da fé de que todas as coisas contribuíam, Paulo, e contribuem hoje, de alguma forma, para o seu bem e o tornavam ainda mais forte no Senhor. Romanos 8, 28, João 15, versículo 5, Filipenses 4, 13, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Agora, Paulo é forçado novamente por aquilo que falavam na igreja de Corinto, a apresentar suas credenciais. Versículo 11: tornei-me insensato, porque vós me obrigastes a isso. De fato, eu devia ser recomendado por vós, visto que em nada fui inferior aos superapóstolos, mesmo considerando que eu nada seja. Os sinais distintivos de um apóstolo foram demonstrados entre vós com grande perseverança, por meio de obras extraordinárias, maravilhas e milagres. Assim, em que fostes inferiores às outras igrejas, a não ser no fato de que eu mesmo jamais ter me constituído num peso para vós? Paulo pergunta. Vocês foram amados. Em que vocês foram inferiores às outras? A não ser no fato de que eu mesmo jamais tenha me constituído num peso para vocês, vocês não são inferiores a nenhuma outra. E eu ainda não fui pesado para vocês. Perdoai-me por essa ofensa. Muito embora Corinto é quem, na verdade, devia, a igreja de Corinto devia pedir perdão, porque muitas vezes deixou Paulo na mão sem suprir as suas necessidades. No versículo 14, ele continua falando dessa credencial e desse amor missionário. Vamos ouvir? Eis que pela terceira vez estou preparado para partir ao vosso encontro, e não vos serei pesado. Ele está falando de custo, irmãos, e também da exortação. Pois não vou em busca de vossos bens, olha só. Eu não vou em busca dos vossos bens, mas procuro a vós mesmos. Porquanto, não são os filhos que devem poupar seus bens para os pais, mas sim os pais para os filhos. Dessa forma, de boa vontade e por amor de vós, investirei tudo o que possuo e também me desgastarei pessoalmente em vosso favor. Essa é a coisa mais linda em um missionário. De boa vontade, por amor do rebanho, investir tudo o que você possui e se desgastar pelo rebanho. Assim, visto que eu vos amo, serei menos amado por vós? Seja como for, não tenho sido um peso sobre vós. No entanto, como sou ardiloso, vos conquistei com astúcia. Aqui Paulo está ironizando, né? Os superapóstolos, assim chamados, irônica e literalmente por Paulo, caluniavam o apóstolo do Senhor, alegando que ele usava arrecadações em favor dos cristãos pobres de Jerusalém, em seu benefício pessoal. Olha a mentira. E por isso não precisava ser pesado às igrejas onde ministrava. Eles diziam que ele ficava com todo o dinheiro e ele não precisava de mais nada. Na verdade, entretanto, esses falsos cristãos é que fraudavam tanto a teologia bíblica quanto a prática moral. Por isso Paulo diz várias vezes, você ouviu e pode ler na sua Bíblia aí, eu não fui pesado para vós, não estou indo à busca dos seus bens, estou indo para amá-los. E não sou ardiloso, e não estou indo com astúcia. Estou indo para me entregar. Ele usou da ironia quando falou disso. Jesus usou muito da ironia também. Versículo 17. Ora, será possível que eu vos tenha explorado por meio de algum missionário que vos enviei? Está falando novamente de bens. Será que eu explorei vocês? Eu mesmo orientei a Tito que vos visitasse acompanhado de outro irmão. Porventura Tito vos explorou? Não. Ministramos nós pelo mesmo Espírito. Não seguimos juntos o mesmo caminho? Ele está reforçando essa questão. Estavam falando muito mal de Paulo. E ele está dizendo, eu não estou interessado no bem de vocês. Eu não estou interessado nos bens de vocês. Bens econômicos, bens materiais. Eu estou interessado na vida de vocês. Será que algum missionário que eu mandei para extrair algum bem material? Não, irmãos, a melhor coisa não é o que eu vou receber, é o que eu vou dar. E eu hoje, agora, posso Dizer com alegria, com gratidão no coração, o que importa para mim é o que eu vou dar, é o que eu vou deixar. Não só de amor e de fruto do Espírito e de fruto ministerial, mas de bens materiais. Por isso ele diz no versículo 18: Eu mesmo orientei a Tito para que vos visitasse, acompanhado de outro irmão. Porventura, ele pergunta, Tito vos explorou? Tito arrancou algum bem de vocês, bem material? Não ministramos nós pelo mesmo Espírito? Sim, eles ministravam pelo mesmo Espírito, irmãos. E não estavam interessados nos bens materiais, estavam interessados na vida da igreja em Corinto, aos Coríntios. Não seguimos juntos o mesmo caminho? Pergunta Paulo. E para fechar o capítulo. Deus é o nosso juiz e salvador. Diz assim o apóstolo: pensais que durante todo esse tempo estamos tentando nos defender diante de vocês? Ora, é diante de Deus que apresentamos nossa defesa em Cristo e todas as nossas atitudes. Amados irmãos, tenho o propósito de vos fortalecer. Todas as nossas atitudes, amados irmãos, têm o propósito de vos fortalecer. Esse é o grande sonho do líder cristão, do missionário cristão, fortalecer o rebanho, o corpo de Cristo. Porquanto temo que ao visitá-los, não os veja como eu gostaria, e que vós também não me encontrem como esperava. Receio que haja entre vós, veja como ainda há muitos problemas na igreja em Corinto, tanto que ela não sobreviveu historicamente muito, né? Receio que haja entre vós brigas, invejas, ódio, ambições, egoísmo, calúnias, mexericos, arrogância e muita confusão. Havia confusão de toda a espécie, doutrinária, partidos entre eles, judeus e não judeus, aqueles que eram de Paulo, outros de Pedro, outros de Apolo, outros se diziam de Cristo, do próprio Cristo, era um outro partido. Essa igreja tinha problemas em todas as áreas, problemas na área moral, problemas em todas as áreas. E Paulo diz, né? Vocês provavelmente não vão me ver como gostariam, porque ele estava cada vez mais sofrido, marcado pelas agruras do ministério pastoral. Mas eu também, diz o apóstolo, não, eu receio que eu não vá ver vocês como eu gostaria, sem briga, sem inveja, sem ódio, sem ambição egoísta, sem calúnia, sem mexerico, sem arrogância, sem confusão. E fecha o capítulo, esse penúltimo da carta, temo ainda de que quando estiver convosco, outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vós, e que eu lamente por muitos dos que pecaram anteriormente e que ainda não chegaram à conclusão que precisam se arrepender da impureza, das relações sexuais ilícitas e da devassidão moral que viviam praticando. Havia também em Corinto uma disseminação na sociedade de pecados na área da imoralidade, e isso ligado a cultos idólatras, somados à devassidão. E Paulo diz então, encerrando: eu tenho medo, quando eu estiver com vocês, que o Senhor me humilhe e que eu lamente por aqueles que pecaram anteriormente, mas não se arrependeram ainda, não chegaram à conclusão de que precisam se arrepender da impureza pessoal, das relações sexuais ilícitas, da devassidão moral que viviam praticando. Irmãos, todos nós pecamos, diz a Bíblia, mas nós somos chamados a uma mudança transformadora, a um novo nascimento. que transforma toda a nossa vida, nos leva a um arrependimento, a uma mudança de pensamento, de comportamento, e essa mudança de comportamento vai nos levar à santidade. Mas para isso, precisamos nos arrepender. Arrepender de tudo que Paulo diz aqui. Precisamos. Eu não estou dizendo que você nunca, eu nunca e você nunca tenha tido briga, inveja, ódio, ambição, egoísmo, calúnia, até participado de algum mexerico, arrogância, confusão. Todos nós, de alguma maneira, já participamos de alguma forma. É muito difícil alguém que tenha passado ileso por toda a vida sem nada. Mas se isso aconteceu, é mais importante ainda o arrependimento. E o arrependimento, em particular, da impureza pessoal. A questão não é se pecamos, porque a Bíblia diz que pecamos. A questão é se arrependemos, se nos arrependemos ou se não nos arrependemos. E se nós nos arrependermos, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que Deus nos abençoe e que a leitura de 2 Coríntios, capítulo 12, nessa breve devocional, edifique você, edifique a mim, mais um dia lendo Bíblia, e nós aprendamos a viver com os espinhos na carne. Todos nós temos os nossos espinhos na carne, mas aprendamos também a nos gloriar em Cristo Jesus, ainda que Ele não tire o espinho, que nós nos gloriemos nele. Gloriemos na obra dele. E que nós tenhamos uma intimidade com ele, se for da vontade dele, que ele nos leve a visões celestiais, nos leve à adoração, à consagração, nos leve ao louvor, nos leve à confissão, nos leve ao quebrantamento, nos leve à edificação pela palavra, nos leve a uma troca, uma mudança de postura de vida. E isso já é um arrebatamento. É uma forma ainda menor do que essa que Paulo fala, mas é uma forma de arrebatamento para uma vida espiritual de um novo nascido. Um arrebatamento preparatório para o paraíso que nós vamos viver eternamente. Eu estou preocupado, irmãos, é com o paraíso. No paraíso, nós não podemos ter pendência nenhuma. Não podemos ter pendências. Temos que acertar tudo agora, hoje e agora, para que, arrebatados um dia pelo Senhor, possamos ouvir as suas palavras inexprimíveis. E lá poderemos comentar. Enquanto isso, que a graça do Senhor nos fortaleça, que o poder dele se aperfeiçoe na nossa fraqueza, e nós nos gloriemos nas fraquezas, porque o poder de Cristo repousa sobre nós. Sejamos felizes, aprendamos a viver com felicidade em meio às fraquezas, em meio a ofensas, perseguições, angústias. Porque quando passamos por tudo isso, enfermidades, porque quando estamos enfraquecidos, é que somos fortes em Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz, no texto que eu mencionei em Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. Que Deus nos abençoe, nos edifique, nos consagre em Cristo Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder, a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós. Sobre nós permaneça, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.